sequer se apresentou. Foi entrando de mansinho. Foi entrando de mansinho. Gosto muito dessa parte, escute. Pela fresta que eu deixei. Pelo irmão que eu ajudei. Quando a porta. Olha lá. Eu fechei. E jurei não mais amar. A gente fecha a porta, mas fica a fresta. E Deus vai entrando pelas frestas, pelos pequenos espaços que a gente deixa. Deus vai invadindo nosso coração. Esperança chegou. Nem sequer se apresentou. A esperança vai entrando de mansinho. Foi entrando de mansinho pela fresta que eu deixei. Escute bem. No sermão que eu escutei. É, lutei pra não chorar. Lutei pra não chorar. É aquele pai que lutou pra não chorar, mas Deus... Deus, quando entra no coração, de mansinho, viu? Algo que é violento não é de Deus. Essas conversões repentinas e intempestivas são emocionais e não reais. Jesus Cristo chegou. Jesus Cristo chegou. Nem sequer se apresentou. Mas entrou de mansinho no meu coração. Que a bênção de Deus recaia sobre a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.